fica no fim da tarde. Essa cidade encantada que queima, que fere e arde no fundo do coração. Ela é saudade crua, realidade sonhada que lentamente invade as notas dessa canção. Eu canto a vila, eu canto a rua, a igreja, numa canção sertaneja, num solo de violão. Eu canto a vila, com sua história e seu povo, com tudo que há de novo, pousado na tradição. E quando chove em cheio, em noite de São Gonçalo, sobe um orvalho raro das rachaduras do chão. E quando chove encharca um frio nunca esperado, de cruviana gelada, vem das frestas do oitão. E quando falta luz, brota um céu estrelado, estrelas pra todo lado, piscando na escuridão. E quando volta a luz, volta com ela o meu sonho de nunca viver tristão lá em Regeneração. Estrelado, estrela pra todo lado, piscando na escuridão. E quando volta a luz, volta com ela o meu sonho de nunca viver tristão lá em Regeneração. Lá em Regeneração.